Cresci na Sul, conhecido no Paraisópolis. Sem herança, pouca sorte, longe do holofote. Cantando rap no sapato, gravando no quarto. Com menos recursos que o moda cheio de estrelato. Quem já me ouviu tá ligado que a infância é tensa. Na pura sobrevivência, um pouco violenta. Mas também teve tanta história que sempre recorda. Que vale a pena registrar dessa forma sonora. Nem forço a mente, me lembro com 15 de idade. Fugindo de casa com a mochila no domingo à tarde. Minha turminha era formada por 4 moleques. Cheio de estamina, sem ter medo do que acontece. Dormi no centro, na calçada gelada da fama. No posto Shell desativado, na via Ipiranga. Eu fui no Itaú com Paulo pra cuidar de carro. Pra gastar ficha no T-King, Terry, Benny, Mauro. Vendendo bala no farol da 9 de julho. No pitbox entre os carros fazendo barulho. Sendo apanhado pela mãe, uma surra na rua. Valia a pena só pra ver o brilho da lua. Final de ano, roupa nova, todos na esquina. Não era popular com as mini, então ia de sidra. Só que mais tarde eu conheci um tal do Real Park. Só as princesas, beijo, abraço e adeus, virgindade. O tempo vai passar, mas as memórias não apagam pra recordar. Pra recordar. E recordar é reviver. Vai, não deixa morrer. Não vai esquecer. A história que você criou, a vida que você passou. Ainda me lembro com carinho do primeiro emprego. Catando bolinha da Wilson pra fazer o dinheiro. Botei o campo com travinha, um sofá abandonado. Que na volta do rolê virado ali virou meu quarto. Da saudade daqueles que não vejo faz um tempo. Fizeram parte, hoje é finado o ex-detento. Do golzinho, quadradinho, do golotão até o capão. Eu viajando nos embalos do segredo do parque. E meu pote de isopor na obra do condomínio. Gritando, geladinho. É empreendedorismo. Na época da escola, mesmo sem gostar da aula, nota 10 em geografia, cabulou e foi pra quadra. E dei trabalho, até fechar 18 era problema. Eu tive infância, então me redimi na adolescência. Compartilhei, né? Eu quis deixar de mão por isso tudo. Até tentei. Cadê minha guitarrista lá do Novo Mundo? O tempo passa e com ele a idade avança. Só tem lembrança, época boa de criança. Aonde a chuva vira banho, a aparência é o de menos. Deixamos de brincar com o tempo só porque crescemos. Daria tudo pra reviver naquele dia. Nos 2000 o espaço rap era feliz. Nem sabia. A consequência do passado é revivida no presente. O futuro é ilusório, então vem reviver com a gente. O tempo vai passar, mas as memórias não apagam pra recordar. Pra recordar. E recordar é reviver. Vai, não deixa morrer. Não vai esquecer. A história que você criou, a vida que você passou. Recordar é reviver. O tempo vai passar, mas as memórias não apagam pra recordar. Pra recordar. E recordar é reviver. Vai.